em doida disparada, com quatro cabeludos pra topar qualquer parada. Foi quando de repente a cena eu avistei, de freio do carango bruscamente eu pisei, sem mesmo abrir as portas e sem botar as mãos, pulamos todos quatro para entrar em ação. Brigamos muito tempo, rasgamos nossas roupas, fugimos da polícia que já vinha feito louca. Porém maldita hora que eu fui olhar pra trás, a cena que eu vi não me esqueço nunca mais. Fili toda contente, na esquina conversava com o cara esquisito que há pouco lhe beijava. Estava indiferente aquela confusão, Fili era bonita, mas não tinha coração. Então juramos todos quatro, palavra de rapaz, que por garota alguma não brigamos nunca mais. A cena que eu vi não me esqueço nunca mais. Vivi toda contente, na esquina conversava com o cara esquisito que há pouco lhe beijava. Estava indiferente, aquela confusão.